Canal 2, Antena Web. Esquecidos e ignorados, numa outra fase em que se sentem castigados. Boas emoções que se tornam transparentes, algumas decisões que se tornam indiferentes. Ao ver o brilho da tua linda expressão, sinto a força do amor que bate no meu coração. Inspiração que tenho cada vez que estou contigo, a possibilidade de conquistar e saber que ficarás comigo, acabando por te amar para ficar sempre a teu lado, dizendo que te amo porque amar não é pecado. Acabo por ficar mais uma vez apaixonado, desalojado, meu coração desesperado. Desejo o teu amor, quero a tua felicidade, pois mal te vivo e queres a minha realidade. Tudo isto é verdade e é isto que eu transmito. Podes não acreditar, mas isto é o que eu sinto. É complicado entender o que vai dentro de mim, porque quando te vejo, não sei, mas fico assim pensativo, sem saber qual a razão. Tu para mim és o fruto de toda a minha imaginação, a minha musa inspiradora que me ajuda a sonhar, a minha coragem que me ajuda a concretizar todos os meus sonhos. E o meu sonho é ter-te a ti, bastou apenas um dia para que eu ficasse assim. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Acredito, tenho esperança pela tua conquista. Tu para mim és perfeito em todo o meu ponto de vista. Jamais irei um dia mostrar arrependimento, mas pensas estou errado, perdão, então lamento. Enfrente sem medo, sentimentos negativos, mas acredito naquilo que sinto e logo tornam-se positivos. Esquecidos, lembrados, aceitos, renegados, divididos em partes, por vezes espantados pela tua beleza. Quando estás comigo não há tristeza, pego na tua mão com firmeza e digo sim com certeza, que quero, te desejo, te amo e adoro-te. Quero ser aquele que amas, ou será que não tenho sorte? Nunca me senti tão bem, sinto-me motivado pelo teu amor. Um dia eu serei abençoado pela tua sinceridade, me dá mais confiança, pela tua força de vontade, nunca perder a esperança. Força da vida que me ajuda a viver cada momento. Da primeira vez que te vi, gravei-te no meu pensamento. Mudaste a minha vida, minha maneira de pensar. Deste um rumo à felicidade, agora sei que te posso amar. Fui enfeitiçado pela tua magia, pela tua beleza que toda a gente elogia, pelo teu sorriso que adoro e a mim me diz, pelo teu olhar sincero que me mostra que és feliz. É mesmo assim. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Ao olhar para o teu sorriso e ver uma esperança que contigo acaba por nascer, poder pensar e mostrar-te quanto eu sou sincero, pois tu és tudo aquilo que eu quero. Canal 2. Vem com o barco tão cheio, contigo no meio, no rumo da esperança. Vou

ao respirar. E tu perfume de ninguém. Se eu fosse um dia ao teu olhar, e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia ao respirar, e tu perfume de ninguém. Salve, salve, balão, sobe. Salve, salve.